mas é a minha primeira aparição para o grande público. Foi no terceiro Festival da Música Popular Brasileira, São Paulo, com essa música aqui. Menina moça, vai passear. Vai passear, ia, ia. É rapazinho pra acompanhar. Pra acompanhar, ia, ia. Pra acompanhar, ia, ia. Pra acompanhar, ia, ia. Pra acompanhar, ia, ia. Pra acompanhar, ia, ia. Tá passeando, já quer apertar. Já quer apertar, ia, ia. Quem tá apertando quer namorar. Namorar, ia, ia. Namorar, ia, ia. Quer namorar, ia, ia. Quer namorar, ia, ia. Tá namorando, já quer noivar. Já quer noivar, ia, ia. Você está noiva, quer se casar. Quer se casar, ia, ia. Quer se casar, ia, ia. Quer se casar, ia, ia. Quer se casar, ia, ia. Está casada, só quer brigar. Só quer brigar, ia, ia. Quem tá brigando quer desquitar. Quer desquitar, ia, ia. Tá desquitada, quer se amigar. Quer se amigar, ia, ia. Tá amigada, quer separar. Quer separar, ia, ia. Quer separar, ia, ia. Quer separar, ia, ia. Mas quer separar, ia, ia. Tá separada, não quer amar. Não quer amar, ia. Não tá amando, só quer chorar. Só quer chorar, chorar. Só quer chorar, chorar. Mas só quer chorar, chorar. Só quer chorar, chorar. Só quer chorar, chorar. Só quer chorar, chorar. No ano seguinte, no mesmo festival, eu mandei uma que foi um grande sucesso do Jair Rodrigues. Essa aqui. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem bola pra mim. Fala do Alê, nem se liga pra Candinha. Na minha casa não tem bola pra vizinha. Se fala do Alê, nem se liga pra Candinha. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa. Aceite de dendê. Mas ladainha lá na minha casa tem rosa bonitinha e casquinha pra comer. Mas ladainha lá na minha casa tem rosa bonitinha e casquinha pra comer. Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre. Mas logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre. Mas tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança. Todo mundo por minha casa é casa de bamba. Por minha casa é casa de bamba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Mas na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. No ano seguinte, aí gravei meu primeiro sucesso nacional. Passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Quero ouvir particular. Particular. Ei. Particular. Ela é particular.